Um som que a gente escuta muito em Magé é carro de som esfogando as coisas. E que eu toda vez levo um susto, toda vez.